Vem pra festa do animal da revolução. Vem pra festa do búfalo do Marajó. A revolução. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Se a galera souber cantar, libera o gogó. Não venha me procurar, não. Não venha me procurar. Só vocês agora. Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta, dia que negar em casa. Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Gugu do comércio. Eu vou pro. Está ali ao lado com a gente. Valeu, Gugu! Essa parte tá fora, não? Tá suave. Quer que eu grava a outra parte também alto? Para, Gugu! Sempre dizia pra aquela filha da puta, o dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta. Rose Santos e o Sanderson da Revolução. Na festa do padre é o verdadeiro fantasminha angolano da Nike. Nossa, que absurdo! Tiaguinho, os CDs do Crocodilo. Crocodilo saiu. Rose Santos da cor, betão com força. Fala, angolano! Força, tudo da cor, da cor, da cor. Com força, com tudo. Taca rabeta com força. E o meu fotógrafo respeitado. Que baile é esse? Renan Céu, garoto! É o Jay Smith. Bora, Nai, Moranhete. Fluxo. Nossa. Alô, Juninho e Amar. Pode ir, pode ir. Nossa, que absurdo. Tacou rabetão com força. Bora, Dique. Com força. Bora, Dona Helena. Com tudo, tacou. Com rabeta, com força, com força, com tudo. Taca rabeta, com força. Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro Tamatá. Está ali ao lado com a gente, você é a Larissa. E o meu grande respeitado parceiro de velhas datas, de Luma tá sem engano. É o Caquiado, vai. Joga. A festa do caçula é o verdadeiro furduço. Olha o Messias! Aí. Nossa, que absurdo! E aí, GG? Nossa, que absurdo! Tacou rabetão com força, com força, com tudo. Tacou, tacou, tacou. Joga! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não. Obrigado, Padre do TJ, Bruninho da CB, Francis Tachida, Igor Meidão e o Dilon por ali, ó, ali, ó. Era uma briga em cima da. Alô, Palô! Não, o Wilke, Coutinho, Priscila, ele é Pego Rai. Vai, vai, vai. Com suas amigas pra lá, vai pra lá. Chuchu, pra ela não te dar perdido. Alô, Maikinho, vai com suas amigas pra lá. Arrepia a orelha. Pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Joga tudo, vai! Era uma briga em cima da outra. E o búfalo! Bora curtir, ó! Desse jeito! É o Bruninho. O beat. Batidão estronda. É sucesso. Quem gosta? É. Pode cantar assim, ó. DJ. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas com meu imã. Os moleques da Baixada. Os anjinhos da Coab por ali também, presente. Super ideia! Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. É meu quarteiro. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Alô, Carlinha. Isso você deve. Um beijo pra você, Carlinha Monteiro, Boradeira, Boradeira. Valdir! Mas nunca vou ganhar. Há 3 dias. Olha o Caio do Grau. Olha o Marlon do Grau aqui do lado também. Família Pop 10 da Vigia ali do lado. DJ Sassá, moral do passo da Tini. É, mano, DJ. olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E aí? Bora, Danielzinho da mídia. Bora, Leandro do Badala. Sem noção, os coracinhos aqui do lado. Nada disso. Olha o Badu da Nike. Cadê o Badu, bicho? Badu, bicho. Eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Cadê o Badu, hein? Você não sabe o sentido de amar o amor. Alô, Madruga. Nada disso, você deve entender. Olha o Jonas, bicho. Olha o Dieguinho da Fiera. Mas nunca vou ganhar. Cadê o Frank taxista? Meu parceiro, você não pode ficar de fora. Afinal de contas, você é o fiel. Escudeu, escudeu, escudeu. Meu coração a você mágico. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. O Tinho, Priscila, Sanderson. Nessa vaza de Alô Replay! E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. O padre e a primeira dama da Nike. É padre, vem de embora, deixa comigo o resto. E parabéns pra você. Bora, Ivone. Que me fez entender. Alô, Gugu. Minha paixão não é você. Obrigado. Giovanni da Nike. Deixa eu ver. Sobre esse falso amor, eu confiei, entreguei. Atinho de Marituba, DJ Danilo do áudio, som. E a Jaquezinho, obrigado Danilo pela sua presença. Valeu, meu irmão, você sabe que você tem moral com o Darlan. DJ Sassá, DJ Cleucílio do Passat. Alô, Dudu Sil, da Sil, da Sil. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Já por aqui, empresário Gilson da CB, ele e a Daiane de Marituba. Um abraço do Darlan. Segura! Você está no show do Búfalo. E um show em alta definição de verdade. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Bora começar! Vai começar. Vai começar. Vai começar. Alô, galera do Bala de Prata! Vai começar. Vai começar. Só pra começar, pra começar, pra começar no Caribe. Caribe. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, vai pra cima, não adivinha. Não adivinha, vai pra cima, não adivinha. Não adivinha. tá por ali também. Um abraço, Magnata. Valeu! A novinha linda que mora aqui no lado. Tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, pouco sedutor. Foi por isso que o Doguinha se encantou. DJ Lohan que tá tocando. Abraço pro nosso incomparável DJ Moisés, ao lado do nosso fotógrafo respeitado Francisco. Fabinho Félix, bicho! Valeu, Fabinho! Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Bora, Tig, bora, Glena! É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. E é da boa, é da boa, é da boa, Rogerinho, Rogerinho! É cocada boa, não é? É o quê? É cocada boa. Como é que é, rapaz? É cocada boa, não é? É cocada boa. Yeah. É cocada boa, não é? É cocada boa. Joga tudo pra coximbora, vira, vira, vira. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Obrigado, galera do Chifre de Mil. Júnior Santos. O Will que disse assim, ó. Porque eu sou safadão, safadão. Augusto Laís. Safadão. Rodrigo Fofo. Safadão. O Motora Macholo, Maico Marcinho Mil. Safadão. O Will que safadão, safadão, safadão. Bem respeitado, é? E que é isso? Será, Gutinho? Alô, Covinha, alô, Covinha, alô, Covinha, alô, Covinha, alô, Covinha. Da mídia, Leandro do Badal, presidente da família sem noção, 48 horas! Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que eu já... Júnior alucinado, é? Me abraça, o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esquece. Fala, Kaique! Monteiro Júnior Santorini. A vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Que fez da minha vida acontecer. Júnior ADC, não posso esquecer de você, viu? Obrigado, meu grande parceiro, Genzinho. Equipe Pro Alco, ali do ladinho, com a gente. Regina. Bota aí, deixa eu ver, Maikinho, por favor. Joga, Sassá. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Nós bota elas pra mamar. Acabou de mamar ali. E essa vai com muito carinho ao empresário Chirvinho. O quadrado Fábio da Selva, o Diga Buzados. Anderson Meirelles, pai da Dani Meirelles, que tá no meio. Desespero não dá mais. Renan Mani, super ideia! Não dá mais pra esperar. Danilo do Flamengo e a Loura. Segue o líder, né? Pra te falar. Quando você foi, eu fiquei tão mal. Vamos lá, papai. Olha eu aqui no escuro. Acenda a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Motora Rafael, Motora Ricardo, Alex e Caio do Grau, Marlon do Grau, Rigby Grau da Revolução. Que é bom toca no búfalo. Super Bicho e Vizinho. Caribe, Revolução. Galera do Bala de Prata, alô Juninho Moura. Alô galera de Vizinho. Você repartiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Aqui pro filho da vereadora Franci Pereira. Está aqui com a gente, obrigado, viu? Valeu! Japonês do uísque, orelha fabuloso! O Uber do amor aqui na Revolução! Eu queria mandar um abraço ao meu grande parceiro Relíquia do Tauá. Infelizmente ele não pôde estar presente com a gente nesses eventos. Por conta aí do falecimento do seu pai, viu? Relíquia, aqui nós lembramos sempre de você, viu? Um abraço do Darlan. E logo, logo você estará com a gente. Valeu, Darlan! Poderosa Super Bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado e... Ultra Breninho, sempre na área. Lônio Renan, e Nadido, super ideia! Te quero ver, um abraço, obrigado a essa galera, gente boa, Gino Chapéu, viu? Maicon Elton, família Pop 10 da Revolução! Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Mentirosas, engenheiro Rafael, pode crer. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Joga! Alô, meu parceiro G! Nosso casal da Revolução, Sanderson e a Rose do quarteto. É essa galera que eu tiro o chapéu de verdade. Quatro dias ao lado esse quarteto, vem girar o chapéu. Tua mãe confiou. O quê? Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Mas estou sem, mas vou ter. Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Messias, lá da produção, o Classe A Saudades do Japão. Amor, eu sei que eu falhei. quem tá a bordo do Búfalo aqui, ó. O MC Léo Costa, o respeitado. E ele disse, Darlan, aguarde a nova bala do Búfalo do Marajó com o MC Léo Costa. Léo, obrigado, viu, irmão? Tamo junto sempre. Valeu, Léo Costa. Cadê o Danilo? Alô, Danilo. Júnior Lucinho. O animal. Só mais. O Búfalo do Marajó. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Deixar e registrar esse momento maravilhoso e falar da Arte Print Mil, viu? Essa é a fábrica que produz os melhores uniformes dos melhores times do estado do Pará. Augusto, Laís, Maicon, o que tem a marca dos campeões? Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais. Só mais uma chance, só mais uma chance. É Búfalo do Marajó. É Búfalo do Marajó. Tá na hora de pegar a gata, né? Manda 007. Alô, Gugu! Você é Lisboa. Entre ser a sua amiga e não ser nada. Replay! Você sabe que você mora nos nossos corações. Você é Ivone. Eu vou guardar. Eu tiro o chapéu. Michael! Que eu tenho aqui. E balói! Me fala. Pega o raio, cuidado, viu? Que vou pegar a sua. Se cair na área, é pênalti. Vou poder te levar pra casa. Alô, meu rei, substituto, vem prestigiar o lançamento. Ah, não! Luciano Dadinho! Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém. É esse dia aí, é justamente esse dia. Que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Bora tocar, senhor! Banda 007. Eu vou tocar uma sequência pro DJ Moisés daqui a pouquinho. Amor não é segredo entre a gente. Oferecimento de loja Fortaleza Sunfwear, patrocinadora do DJ Darlan, patrocinadora do novo Búfalo Revolução. Pitbull e Heron diz: só tem um lugar no estado do Pará. Fortaleza, Sofia! Vai passar o dia, mas ainda não. Sempre bonitão. Alô, André, alô, Rosana! Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Pedagoga Bistani. A Missiane e o Van Santos, cadê você, Miss? Eu não posso esquecer. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Hoje, agora, não esquece mais, viu? Mas eu preciso que você. Ei, Júnior ADC. Me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu negro. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Alô, japonês do uísque! Ainda já tem CD aqui com o maluquinho, viu? Porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Banda 007. Que ela diz? Bandas. Fala pra mim, Blaster! Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Ela fez o mesmo corte de Dedezinha Hi-Fi, Peterson Magalhães, o casal do Búfalo. Alô, Peterson! Isso aí tem a cara do Nego Rai. Rapaz, arrepiou quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra ti... Parabéns, meu grande parceiro Pitão. Parabéns pelo seu aniversário. Tamo junto, você e eu, Balões. Valeu, Pitão. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Pode crer, pode crer. Deus fez outra. Galera do Alto Pindorama de Salinas. Decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Obrigado, meu grande parceiro Júnior ADC. Você, o André, os nossos anjinhos. O Filipinho Mera, essa galera que está sempre ao nosso lado. O Breno Belém, o Sabará. Todos vocês dos anjinhos! Ela tentou, eu tenho respeito por você. Uma roupa parecida, tentou. Fernandinho RJ. Mesmo corte de... Cadê você, sacana? Vou te contar aonde... E orelha! Ela errou. É nós ou não é? Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase é tipo... Gilson da CB! Daqui, CB, a revolução, a Daiane de Marituba, Leon! Se Deus fez outra de você, tá dentro... Obrigado, meu grande parceiro! Ele, ele não vai deixar descer. Meu parceiro Daniel, Cílio da Mija! É uma... E o Leandro do Badara, sem Deus, tamo junto, viu, pro que deve é. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Alô, Moisés. Alô, cabeludo. Luiz, o gordinho do curioso. É Luiz, é Luiz. Existe vida, pois o amor. Agora é o Búfalo. Diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz. Bora, meu DJ Júnior Soares. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer... Meu parceiro Madruga, Madruga da Nike. Parabéns pelo seu aniversário, você sabe, sabe, sabe. E aqui é a sua aparelhagem. Estamos felizes pela sua volta. Sua volta, volta, volta. É eu e você, você e eu. Nos faz morrer e alô, Madruga! Isso pra tentar outra vez. Oh. parceiro Pintão. Parabéns pelo seu aniversário, obrigado. Tô esperando você no Búfalo, viu? Eu, você, o Balói, sempre juntos. Parabéns, Pintão. Parabéns, Pintão. Pega a gata. É o Moisés da Balói. Está. Aí é capa, né, Balói? Por isso que é Balói da capa, né, bicho? Todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Alô, meu parceiro Thiago! É Thiago! Agora é Thiago. O Búfalo do Marajó. Tua voz me dizendo te quero. Alô, Dandoni. Bora, Renan, bora, Loni. Bora, vamos, vamos, vamos. Com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que fiz nessa canção. E ao mundo, ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. Te quero e peço. Torcida, vai! Escuta essa canção, me lembra do meu olhar, porque sempre quis te falar. Você faz o quê? Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Joga pra Gugiba! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Que eu vou para sempre. E essa vai especialmente pro meu grande parceiro Dondoni, que está aqui com a gente lá do alto Pindorão. Esse moleque é velha guarda. Acompanhe a história do Darlan desde o começo. Tô feliz por te ver aqui, viu, Dondoni? O teu golpe à noite de desejo. Opa! Ultra brilhinho. Ele agora é o Búfalo do Marajó. Você está Sandrinha. Perdida, eu posso entender. Fora de que? O Valdir! Tiaguinho, lado grosso! Você. Obrigado, viu, Tiaguinho? Tiaguinho, você deixa. Pois só te faz chorar, só te faz. Wallace Alves, Preta Lima, Denise. E eu, Pitty, de e o Neto. Rose Santos e o Sanderson. Não chore mais, meu bem. O quê? Não chore mais, meu bem. Pega pra curtir. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Mas o quê? Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Marinaldo, Reginaldo Azueli e a galera da Divina Pizza de Marituba. Basta você pedir. Patrocinadora do Darlan, viu? Para Michael, eu Pop 10 aqui. É Búfalo. Você está dividida, eu posso entender. Água. Mas sei que esse outro não ama. Júlio Alucinado é. Já testando os caqueados. Pois só te faz chorar. Balança essa moral, cadê você, galera? E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Moisés! Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Essa música é pra pegar gato e dançar, né, Lone? É, Renan! Os irmãos Super Ideia do Mirim! Eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone. Família Chelsea! L16? Forrozão? A família Chelsea! Um abraço do DJ Darlan pra todo mundo! Desta vez eu vou lá, viu? Ao final de contas, o Cordeiro entra em festa junto com a família Chelsea! Dos abusados, Dona Lena, agora a revolução e o Fábio da Selpa, a do ladinho, valeu! Novo Badala Som, o Búfalo do Marajó. Tem mais repertório novo aí, estamos gravando aqui, vai. Bora curtir um pouquinho assim, ó. Esse tecladinho do lobo. Pra quem gosta, meu irmão! Segura aí, canário. Moça Flor Jeans, Manil Motos. Do paredão. Alô, minha família Chelsea. Sim. E às 16. Porrazão da família Chelsea. Tá pra Joyce, Canarinho. Vai entrar em festa. E eu vou dar um pulo por lá. Afinal de contas, essa família Chelsea, eu tiro o chapéu. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besta. Nath Bronze. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra aí porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque sei que tá afim. Já tô chapando qual é a tua. Quem me falou foi o teu olhar. Quando batata apagou a luz. O alô, Caio do Gra! Eu te agarrei. Alô, Marlon do Gra! E te conquistei. Alô, orelha! Te concordei, novinha. Novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha. Juninho Lisboa! E a galera do Bado Lisboa, na verdade, sempre que ele pode, ele vem aqui com a gente, viu, Blastel? São o coração do povo! O moleque tá uma mala doida, né? Galera, vai! Hora que é até 6 da manhã, viu? Surgiu. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. E larga de besteira, o nosso caso é sério. E me Danielzinho, presidente da família Sem Noção. Já não é. Ele tá no som que lhe dá valor. O Falou a Revolução. Novo Badala Som. Larga de besteira, o nosso caso é muito sério. Aqui, ó. E me entrega logo. O Valdir! Já não aguento. 24, 48 por 72. Porque a noite fria. Você tá sozinha, precisa de mim. pra te abraçar. Jurandir Augusto, beijar, o Esco Romário, equipe Cão do Caribe. Caribe. Quando o mal é a lua, quem me falou foi o seu olhar. Quando o safadão apagou a luz, balança deu, vai. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, oh, novinha. Te disse, ó. Novinha, pode pá. Te vi beijar, novinha. Ô, oh, novinha. O Atlas Safadão, Diegão. Fernando Recife, alô, Moreno. É que safadão. Meu parceiro Luciano da Dimas. O Marquinho dos Bobinhos, Jorinho. O anão de Marituba. Rapaz, eu não posso esquecer do Luciano, afinal de contas. A banda ele tava no camarote, lá na Via Show. Meu grande parceiro, anão de Marituba. Um abraço pra todo mundo aí que curte as melhores gestões. Tá ok? Mas bora fazer o seguinte, nós estamos aqui na segunda-feira no Caribe Show, tocando daquele jeito que a galera dá valor e é claro, sempre nas melhores. Desse jeitinho aqui, Thiaguinho! Aquela sequência que a galera dá valor. Aquela sequência que você pega a gatilha pra dançar. Eu tô falando das marcantes! Meu parceiro Fernandinho, Fernandinho do Rio de Janeiro, você é a velha guarda do Darlan, Fernandinho, onde? Onde? Fala, Madruga! Alô, angolano! E o Dieguinho da Al-Qaeda? Sai de trás, Dieguinho! Pode crer! O homem do... Esse aí fez o show em Sandaré! Sou louco por ti! Fala, Juninho! Vem viver aqui comigo até o fim. Quando escuro... É o Juninho Lisboa, viu, Batata? Cola nele, cola nele! Só faltou o Tuíra, né, Juninho? Parceiro Frank Taxista! Ele é o suave na nave. Eu sou varão vermelho e você é também. Bora, Luciano! Alan Play! Alan Play! Pega a gata, puxa pra dançar, garrinho! É o Darlan tocando as melhores do gênero do gênero do gênero! CB, Carlos Giovanni, o Qualiara da TX. Valeu, Qualiara! Todo teu corpo, amor, nada é igual. Tudo é frio se não estás como areia branca. Tu escorregastes das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado. O amor calado que hoje eu sinto. Estarei. Bora, Bolota! Bora, Diego! Um amor lindo. Quem dá valor é o Tiki e a Dona Lê. Emociona. Eles dão valor na sequência. Sequência, vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Que eu sinto aqui. Beijos aí pra nossa Paty Barbosa. É, Patizinho. Vem de embora, vem pra Revolução. O Alô Dique. Dona Lê. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela voz. Tamo junto sempre. E a madruga! Alex Alves, Motora Rafael, Ricardo MDS e Marlon do Grau. Caiu do Grau. E a Thiago, tá tudo ao vivo, tá? Vai registrando, que agora é as marcantes. Marcantes do Caribe com... O Búfalo. Márcia e o Danilo. O casal alucinante. Giovanni e a sua primeira dama. Valeu, Giovanni! Valeu, Ultra Breninho! Valeu, garoto! Júnior alucinado, pode crer! Alô, Evelyn! Um beijo pra você! Muda minha vida, não aguento mais. Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais. Absolutamente as músicas que a galera dá valor de dançar! De dançar, de dançar, de dançar. DJ Júnior Pitbull e a number one, a primeiríssima Bruninha. Novo Badala Som. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito. Só saque! Você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para... Neglige! Não vai te escutar, esse amor vai fracassar. Sincronismo perfeito, né? Te amo, Pedro, por favor. Búfalo e telão. Entenda a vida, os compromissos. Ela é de vício, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu amor, não imaginas quando... Pelejou, pelejou. Não me fala mal de ti. Por quê? Se não és meu destino, mas quem sabe... Bora sair, né, Beijão? Até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal no... Errou, Bilota. Papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também... Tem mais um lançamento desse. Que eu quero... Ele fica daquele jeito na foto do violão com a guitarra antiga. Não me importa, é só... Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Bora, Sanderson. Em cada beijo a liberdade descobri. Água, Danielzinho. Banda Amazônia e Nelsinho Rodrigues. Finalmente. E Valdir. Estou por perto e alguém fala mal de ti. Yeah, sim. Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. Totalmente do jeito que a galera falou. Rose Santos, Patrícia, lá do Chico Lanches, de Coraci, tá na área. Obrigado, meu parceiro. Danielzinho, Danielzinho da mídia, sempre com a gente, é sem noção de coração, valeu! Valeu! O amor está no ar, aqui no meu coração. É o que é? Na nossa canção. Tá gravando, tá? Tudo ao vivo, as nossas marcantes do Caribe. Te liga. Sinta o pulsar do Dani, segura essa caixa aqui. Asporia. Neide de Curuçá e o seu motoqueiro fantasma, Osvaldo. E o que é? Não posso mais, viver assim, sem teu amor. Alô, meus farristas! Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. O príncipe negro, eu vou te amar. Olha, galera, sexta-feira tem o Búfalo do Marajó lançando lá em Santa Isabel do Pará, viu? Sábado é a vez do estádio Humberto Parente em Abaitetuba. E domingo, Irituia. Manda os brothers. Não posso mais viver assim, sem teu amor, sem você aqui. A maior qualidade em televisão e música é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.